anos que Deus é um Deus presente. E Ele é um Deus presente que se faz próximo ao homem, apesar de toda a santidade que o envolve. Moisés pediu para vê-lo. Deus falou: se você vê a minha face, você não vai suportar. Mas acontece que Deus nos faz vê-lo nas pequenas coisas da nossa vida, mostrando o livramento, mostrando o amor dEle por nós. E nós, sendo tão pequenos, nós podemos comportar dentro de nós o Deus que é santo, tremendo, poderoso, acima de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos declarar essa santidade. Não há Deus além de ti, Senhor. Nós te adoramos porque tu és santo, santo, santo e santo. Está em nós, Ele habita na glória. você está cantando. Meu mundo em tuas mãos, nada é Tua graça me conectou ao teu amor. Homens e